Posso reclamar de nada, né? Fazer o quê? Eu fiz por onde isso aqui? Então eu mereço isso aqui. Tocando na cara, revólver na mão. Que situação, hein? Nunca imaginei me ver dessa maneira. Agora já era. Ha, seja o que Deus quiser. Catei a 9, fui de encontro com a sorte na cena. 10 mil reais no cofre ou na bura, um par de algema. Eu me indeciso entre a fome e a dor da cela. Indeciso entre a grana e a morte de outro louco da favela. Eu vou injuriado nas ruas de terra, entre tijolos vermelhos e madeira e tivelha. Essa é minha quebra. Por cada dia que chora de canto, eu choro. Por cada canto do morro eu canto. Renegou, hoje aprendi quem eu sou, de pistola cruzando asfalto, tomando de assalto. A necessidade falou mais alto. Vim do clã, Vietnã, Brasil, periferia. Escalado pra guerra por mais um dia. Tocando a cara, montado na bala, volto pra casa. Pensou em fundar todos o nosso valor? Tô aqui por amor, né, vaidade, negou. Mas quem não quer bancar um red label pros parceiros? De copo erguido, vim na porta do bar. Os ladrão tudo brindando outra vitória criminosa. Bem-vindo ao Lu. É tudo nossa, se eu não catar essa porra, vou montar na bagaça nessa fita, nem que eu morra. Na selva que vivo, leão não reino. E se tromba com as onças, se não mata, te põe na cadeia, porque cê alombra. Cigarro aceso, vou pelo beco, pensamento feito, dinheiro. É só o que me interessa no momento. Toca na cara, não exclui o sentimento. Toca na cara, não ameniza o sofrimento. Quando o homem chora, ninguém pensa assim. Agora é até o fim. Toca na cara. Toca na cara, não exclui o sentimento. Toca na cara, não ameniza o sofrimento. Quando o homem chora, ninguém pensa assim. Agora é até o fim. Toca na cara. Mó responsa, várias contas num rack da sala. Sumi meu terno de patrão com um 12 na quadra. Parei na quinta, ainda sonhando em cursar faculdade. Mas ganhei um estágio de engraxate nas ruas da cidade. E hoje nós tá aí, formado, ameaça pro estado. De toca na cara e revólver carregado, caralho. Pelo menos um pensamento positivo comigo. Vou ver minha mãe sorrindo, será? Fico indeciso, quero nem ver. Quando me trombar sangrando na bura, de mãos algemadas, jogado dentro da viatura. Que Deus proteja os pobres, pensamento inocente. Não deixe que a miséria acabe com a gente, entende? Estranho, tô tremendo, parece prevendo o futuro. Outro jovem imaturo, cheio de furo no pé do muro. Me sinto pouco pequeno pra esse mundo. Somei mais um na fila, 1 milhão de vagabundo. Toca na cara, não exclui o sentimento. Toca na cara, não ameniza o sofrimento. Quando o homem chora, ninguém pensa assim. Agora é até o fim. Toca na cara. Toca na cara, não exclui o sentimento. Toca na cara, não ameniza o sofrimento. Quando o homem chora, ninguém pensa assim. Agora é até o fim. Toca na cara. É um assalto, todo mundo quietinho, tá ligado? Cada um com seus problemas, eu tenho os meus problemas, vocês também. Só quero o dinheiro do patrão e só. Passa o dinheiro e fica tudo certo. Não tô de brincadeira não, hein? É um assalto, passa o dinheiro e fica tudo certo. Aí, ô! Oh!